Fecheiro 37, capítulo 9. Que a pureza seja traição. O procurador Radchevsky encontrou na sua secretária um jornal estrangeiro que anunciava o artigo devidamente enquadrado a vermelho, o processo iminente dos assassinos do camarada Tulayev, do nosso correspondente especial. Discute-se nos círculos informados, os principais acusados, o anterior alto comissário da segurança, Ertchov, o historiador Kirill Rublev, ex-membro do Comitê Central, o secretário regional de Kurgansk, Artem Makeyev, um agente direto de Trotsky, cujo nome ainda se encontra em segredo. Terão prestado confissões completas. Espera-se que este processo lance alguma luz sobre certos pontos deixados por esclarecer nos processos anteriores. Um pedido de informações quanto às fontes daquele artigo fora acrescentado pelo Serviço de Imprensa do Comissariado dos Negócios Estrangeiros. Com origem no Supremo Tribunal, o pedido tinha sido enviado oficiosamente pelo referido serviço. Calamidade. Perto do meio-dia, o procurador ficou a saber que a audiência que já vinha pedindo havia vários dias lhe fora concedida. O chefe recebeu-o numa antecâmara estreita entre duas portas, à frente de uma mesa com tampo de vidro. A audiência durou 3 minutos e 45 segundos. O chefe parecia perturbado. Bom dia, sente-se. Então? Radchevsky não conseguia vê-lo bem, devido à interferência das lentes convexas. O cristal decompunha a imagem do chefe em pormenores que lhe absorviam a atenção. Rugas nos cantos dos olhos, sobrancelhas negras hirsutas semeadas de pelos brancos. O procurador, ligeiramente inclinado para a frente, com as duas mãos apoiadas na beira da mesa, porque não se atrevia a gesticular, apresentou o seu relatório. Não sabia muito bem o que estava a dizer, mas o automatismo profissional permitiu-lhe ser exato e conciso. Primeiro, as confissões completas dos principais acusados. Segundo, a morte inesperada daquele que parecia ser a alma da conspiração, o trotskista Rijik. Morte devida à imperdoável negligência da camarada de Svereva, encarregada da instrução. Terceiro, os pressupostos muito fortes reunidos contra Kondratiev, cuja culpa, caso fosse provada, demonstraria a ligação entre os conspiradores e o estrangeiro. Em princípio, deveria ser admitida uma dúvida enquanto Kondratiev não fosse interrogado. Todavia, o chefe interrompeu. Resolvi essa questão. Já não lhe interessa. O procurador inclinou-se sem fogo. Ah, ainda bem, agradeço-lhe. Agradecia porque conheceu uma sensação de queda a pique. Devia ser assim que se caía dos arranha-céus de uma cidade inimaginável, ao longo das janelas quadradas, quadradas, quadradas, 500 andares. Prossiga? Prosseguir? O procurador regressou como que às apalpadelas, às confissões completas dos principais acusados. Eles confessaram? E você não tem nenhuma dúvida? 1000 andares. O asfalto lá embaixo. O crânio contra o asfalto, com a rapidez de um bólide. Não, respondeu Radchevsky. Então, aplique a lei soviética. Você é o procurador. O chefe levantou-se com as mãos nos bolsos. Adeus, camarada procurador. Radchevsky foi-se embora como um autómato. Não lhe ocorria nenhuma pergunta. Já no automóvel entregou-se ao torpor de um homem aturdido. Não recebo ninguém, disse ele à sua secretária. Quero ficar sozinho. Sentou-se à frente da sua mesa. O grande gabinete não lhe oferecia nada que lhe pudesse prender o olhar. O retrato do chefe em escala natural encontrava-se atrás da cadeira do procurador. Estou tão cansado, disse ele para consigo, e apoiou a testa nas palmas das mãos. Em suma, só me resta uma saída, estourar os miolos. No seu cérebro, essa ideia ganhou forma por si. Estava ali, simplesmente. O telefone tocou. Ligação direta do comissariado do interior. Ao levantar o auscultador, Radzievski apercebeu-se da lassidão que se instalara nos seus membros. Não restava nada dele, senão aquela ideia, reduzida a uma força impessoal, sem emoção, sem imagens, sem discussão evidente. Estou? Gordaev perguntou-lhe por aquela deplorável indiscrição que chegou a certos jornais europeus a respeito de um suposto rumor. Sabe alguma coisa disto, Ignati Ignatievich? Gordaev, excessivamente educado, recorrendo a circunlóquios para não dizer estou a proceder a uma investigação. Radzievski começou por balbuciar. Qual indiscrição? De que é que está a falar? Um jornal inglês? Mas todas as comunicações dessa natureza passam pelo serviço de imprensa dos negócios estrangeiros. Gordaev insistiu. Penso que não está a perceber, caro Ignati Ignatievich. Permita-me que lhe leia este pequeno artigo do nosso correspondente especial. Radzievski apressou-se a interrompê-lo. Ah, sim, sei perfeitamente. O meu secretariado tinha emitido um comunicado verbal por indicação do camarada Popov. Gordaev pareceu ficar embaraçado com a clareza inesperada desta resposta. Bem, bem, disse ele, baixando a voz, é que... A voz subiu uma oitava. Talvez alguém estivesse ao lado dele? Talvez aquela conversa telefónica estivesse a ser gravada? Tem uma nota escrita do camarada Popov? Não, mas tenho a certeza de que ele se recorda perfeitamente. Muito obrigado. Com a sua licença, Ignati Ignatievich. Quando tinha muito trabalho, era frequente Radzievski dormir na casa do governo. Tinha ali, ao seu dispor, um pequeno apartamento, austeramente mobilado, invadido pelos dossiers. Ele próprio trabalhava bastante, não sabendo como tirar partido das secretárias e não confiando em ninguém. 60 anos de sabotagem, de traição, de espionagem, a estudar antes de ir dormir, espalhavam-se por cima dos móveis. Os mais secretos encontravam-se num pequeno cofre, junto à cabeceira da cama. Radzievski deteve-se diante do referido cofre e, para vencer o seu torpor, limpou demoradamente os óculos. Evidentemente, evidentemente. Levaram-lhe a refeição habitual que ele devorou de pé à frente da janela, sem ver a paisagem suburbana, onde inúmeros pontos dourados ganhavam luz. É a única coisa a fazer, a única. Ele praticamente não pensava na coisa propriamente dita. Presente no seu interior, não constituía uma dificuldade real. Estoirar os miolos, o que poderia ser mais simples? Ninguém imagina a sua simplicidade. Tendo assistido a algumas execuções, ele era um homem elementar, que não receava a dor nem a morte. Provavelmente não existe uma dor concreta, apenas um choque de duração infinitésima. E materialistas que somos, não temos de temer o nada. Ele ansiava pelo sono e pela noite, que nos dão a melhor imagem do nada, o qual não existe. Deixem-me em paz, deixem-me em paz. Ele não ia deixar nada escrito. Seria melhor para as crianças. Enquanto pensava nos seus filhos, Sénia telefonou-lhe. Não voltas esta noite, papá? Não. Papá, hoje tive uma muito boa história em economia política. O Tiopka cortou a ponta de um dedo quando estava a recortar de calcomanias. A Niura fez-lhe um penso, de acordo com o artigo Primeiros Socorros do manual. A mamã já não tem dor de cabeça. Tudo vai bem na frente do interior. Durma bem, camarada papá procurador. Durmam bem, meus queridos, respondeu Radzievski. Por Deus! Abriu o armário da pequena secretária, retirou uma garrafa de conhaque e bebeu pelo gargalo. Os seus olhos dilataram-se. Sentiu-se percorrido por um calor violento, uma sensação agradável. A garrafa, poisada com brutalidade, ficou a oscilar durante muito tempo. Cais ou não cais? Não caiu. Radchevsky começou a assentar vigorosas punhadas na madeira, de ambos os lados da garrafa, mas com a outra mão a postos para apanhar, se ela parecesse ir cair. Não cais, canalha! Ria-se entre fortes soluços. Uma bala na cabeça, fiu, fiu, fiu, fiu. Uma bala na garrafa, fiu, fiu, fiu, fiu. Transferindo todo o seu peso para um lado, inclinou-se e tentou apanhar com as pontas dos dedos um dossiê azul que estava na pequena mesa próxima. O esforço fê-lo gemer. Hei-te apanhar, raios, raios. Já com a beira do dossiê entre os dedos, puxou-o com destreza e apanhou-o no ar, enquanto outros documentos se espalhavam pelo tapete. Pousou-o na secretária. Atirou os óculos por cima do ombro, lambeu o indicador e, passando o dedo sob as palavras escritas na capa, começou a soletrar: sabotagem na indústria química. Caso de Akmolinsk. As sílabas encavalitavam-se, corriam umas atrás das outras, e cada letra escrita à tinta preta numa gorda caligrafia redonda parecia rodeada de chamas verdes. O seu dedo capturava as sílabas, mas elas escapavam-lhe como se fossem ratos, ratazanas, como aqueles pequenos lagartos do Turquestão que ele apanhava quando tinha 12 anos, com um nó corrediço feito com uma haste de erva. Sempre fui um especialista em nós corrediços. Rasgou o dossiê em quatro. Anda cá, garrafa. Anda cá, canalha. Urra! Bebeu até perder o fôlego, o riso, a consciência. Quando chegou ao seu gabinete de procurador na tarde do dia seguinte, Popov aguardava-o, rodeado pelos chefes de serviço, que ele dispensou com um gesto. Popov parecia entediado, amarelo e adoentado. O procurador sentou-se sobre o grande retrato do chefe, abriu a sua pasta, assumiu uma expressão simpática, mas a dor de cabeça pesava-lhe nas pálpebras. Sentia a boca pastosa e custava-lhe respirar. Tive uma noite terrível, camarada Popov. Uma crise de asma, o coração, sei lá eu. Não tive tempo de ir ao médico. Às suas ordens. Popov perguntou em voz baixa. Já leu os jornais, Ignati Ignatievich? Não tive tempo. Também não tinha lido a correspondência, uma vez que os envelopes continuavam por abrir na secretária. Popov esfregou as mãos. Bem, bem. Pois bem, camarada Radchevsky, é melhor que seja eu a dar-lhe a notícia. Não devia ser fácil, porque ele começou a procurar um jornal nos bolsos, desdobrou-o, encontrou um determinado texto perto do meio da terceira página. Aqui tem, leia. Ignati Ignatievich. De qualquer modo, está tudo resolvido. Tratei disso esta manhã. Por decisão do etc., o camarada Radchevsky e ponto e ponto procurador junto do Supremo Tribunal é afastado das suas funções devido à sua nomeação para um outro cargo. Evidentemente, disse Radchevsky, sem qualquer emoção, uma vez que via ali toda uma outra evidência. Sem energia, recorrendo às duas mãos, empurrou a sua pasta pesada na direção de Popov. Aqui tem. Enquanto ia esfregando as mãos, tossicando, sorrindo, com uma vaga amabilidade, tudo isto destituído de qualquer significado, Popov disse: Você entende, não é verdade, Ignati Ignatievich? Levou a cabo um trabalho sobre-humano. Erros inevitáveis. Pensámos num cargo que lhe permitirá ter algum descanso. Foi nomeado. No fundo do seu torpor, Radchevsky rebitou as orelhas. Nomeado diretor dos serviços de turismo, com 2 meses de licença prévia, a qual, sendo seu amigo, o aconselho a passar em Sotski ou em Suksu. São as nossas duas melhores casas de repouso. O grande azul, as flores, a Lupka, a Lusta, as vistas Ignatievits. Há de voltar com forças renovadas. Menos 10 anos. E o turismo, sabe, é bastante importante. O ex-procurador Radzhevsky pareceu acordar. Gesticulou. As lentes grossas de seus óculos relampejaram. Um sorriso rasgou-lhe o rosto côncavo ao meio. Encantado. O turismo, o sonho da minha vida. Os passarinhos nos bosques, as cerejeiras em flor, a grande estrada de Svanetia e alta, a nossa riviera. Obrigado, obrigado. As suas mãos nudosas e peludas agarraram nas de Popov, flácidas, e o outro recuou um pouco com um olhar agitado, um sorriso amarelo. Os funcionários subalternos viram-nos sair de braço dado, como os dois bons amigos que eram. Radzhevsky sorria com todos os seus dentes amarelos e Popov parecia estar a contar-lhe uma história engraçada. Entraram juntos num automóvel do Comitê Central. Radzhevsky mandou parar, durante um momento, na rua Maxim Gorky, à frente de uma grande mercearia. Voltou com um embrulho que depositou delicadamente no colo de Popov. Voltara a assumir a sua expressão séria. Olha, velho. O gargalo de uma garrafa desrolhada destacava-se do papel. Bebe, meu amigo, bebe tu primeiro, disse Radzhevsky, amistosamente, o seu braço rodeando os ombros enfesados de Popov. Agradeço, disse friamente o outro, e de qualquer modo aconselho-a. Radzhevsky exclamou: aconselha-me, caro amigo. Mas que simpatia! E bebeu com vontade, a cabeça inclinada para trás, a garrafa segura com mão livre. Depois lambeu os beiços. Viva o turismo, camarada Popov! Sabe do que é que eu me arrependo? De ter começado a minha vida a enforcar lagartos. Não disse mais nada em seguida, mas desembrulhou a garrafa para ver o que ainda restava. Popov levou-o a casa nos subúrbios mais distantes. Como é que vai a sua família? Ignati Ignatievich. All right, very well. Estão todos muito felizes, radiantes. E a sua? Estaria a ser sarcástico? A minha filha está em Paris, respondeu Popov com uma ligeira inquietação. Viu o ex-procurador junto do Supremo Tribunal a piar-se diante de uma vila rodeada por arbustos anémicos. Radzhevsky pousou os dois pés numa poça lamacenta, o que o fez rir e praguejar. A garrafa espreitava no bolso de sobretudo e ele apalpou-a com uma mão semelhante a um grande caranguejo. Adeus, meu velho, disse ele alegremente ou sarcasticamente e correu para o portão do pequeno jardim. Um homem acabado, pensou Popov. E então, nunca valeu a grande coisa. Paris não se assemelhava a nenhuma das imagens vagas e confusas que Ksenia formara a respeito daquela cidade. Apenas por momentos e fortuitamente encontrava ela ali semelhanças com a cidade dupla das suas expectativas, capital de um mundo em decomposição, capital das insurreições operárias. Tudo ali fora construído havia tantos séculos e era tanta a chuva, tanto o sol, tanta a noite, tanta a vida que impregnava aquelas velhas pedras que a ideia de uma única conclusão se impunha. Turvo, mas azulado, o Sena corria sob velhas árvores dispersas entre cais de pedra de um tom indeciso. Aquelas pedras pareciam não ter consistência. Aquela água poluída da grande cidade não podia ser amarga nem perigosa. E em mais nenhum outro lugar, os afogados deveriam suscitar lágrimas mais simples. A tragédia de Paris revestia-se de uma glória gasta, quase discreta. Tornava-se delicioso parar diante de um alfarrabista, sob uma árvore esquelética, para abarcar com um único olhar os livros moribundos, ainda não completamente mortos, manchados com dedadas de mãos desconhecidas, as pedras do Louvre, o letreiro de La Belle Jardinière, no outro lado do rio, mais longe, num cruzamento trepidante como um formigueiro, o arco e a estátua equestre da Pont Neuf, com a sua pequena e singular pequena praça triangular por baixo, praticamente ao nível da água, e entre os telhados distantes, o pináculo trabalhado da Sainte-Chapelle, os velhos bairros sórdidos, marcados pela lepra da civilização, atraíam e repugnavam Ksenia. Clamavam por dinamite, para que, após as merecidas demolições, fosse possível construir grandes blocos de apartamentos onde o ar e a luz haviam de fluir. Todavia qualquer um gostaria de viver ali, até mesmo a vida indigente dos pequenos hotéis, das habitações recortadas em alvenarias muito velhas, acessíveis através de escadas esconsas, mas onde flores penduradas num peitoril se tornavam tão surpreendentes como um sorriso de criança enferma. Ao explorar bairros de antiga miséria e humilhação ao fim da tarde, Ksenia sentia uma ternura peculiar por aquelas cidades abandonadas no seio da cidade gigante, longe das amplas avenidas, dos cais régios, das praças de nobre arquitetura, dos arcos de triunfo, dos boulevards opulentos. Ao fundo de uma rua com um declive suave, as cúpulas creme do Sacré-Cœur captavam nas alturas toda a claridade do fim da tarde. Graças a esta, a sua feiura desprovida de alma tornava-se dourada. Naquela rua, a uma distância infinita de toda e qualquer misericórdia cristã ou ateia, mulheres espreitavam à porta ou atrás de janelas baças, na penumbra envenenada dos interiores. Vistas do outro lado da rua, embrulhadas nas suas camisolas ou com os braços cruzados sobre um roupão, pareciam bonitas. De perto, todas tinham o mesmo rosto devastado, coberto de maquilhagem garrida, violenta. São mulheres e eu sou uma mulher. Ksenia tinha dificuldade em aferir aquela verdade. O que é que nós temos em comum? E o que é que temos de diferente? Era-lhe tão fácil responder: eu sou a filha de um povo que fez a Revolução Socialista. E estas são as vítimas da velha exploração capitalista. Tão fácil que praticamente se tornava uma fórmula oca. Não havia raparigas parecidas em certas ruas de Moscovo? O que pensar de tal coisa? Olhares curiosos seguiam a estrangeira de casaco branco e boina branca que subia àquela rua. O que é que ela poderia procurar num bairro como aquele? Não a felicidade, isso era certo. Nem trabalho, nem um homem. Então o quê? Seria o vício? Uma bela pequena, mesmo assim. Viste aqueles tornozelos? Pensar que eu tinha uns iguais nos meus 17. Ksenia cruzou-se com um norte-africano apático. Nota. Bicô, no original. Termo popular atualmente considerado injurioso e racista, usado para designar os árabes do norte de África. Fim de nota. Semelhante a um tártaro da Crimeia, que ia deitando o olho às janelas e às entradas, e viu que ele parecia ser levado por uma espécie de fome mais lamentável e mais amarga do que a própria fome. Paredes meias com os bordéis, as mercearias mais tristonhas ofereciam nos seus expositores chocolates, mortalhas de cigarro em pacotes azuis, queijos, frutos do ultramar. Ksenia recordou-se da indigência das nossas cooperativas nos subúrbios de Moscovo. Como é que aquilo era possível? Eles são tão ricos que até a sua miséria parece estagnar numa espécie de abundância. O horror pantanoso daqueles bafons, Estendia-se sobre um conforto oleoso e ordinário, repleto de comida, de licores, de tecidos agradáveis à vista, de amores sentimentais e de picantes sexuais.